tal. Quero ver essa festa pegar fogo. Agora é a hora, não esperem nem um pouco. Um lá, outro cá, todos juntos no salão. Os batedores de cabeça numa puta união. Bate cabeça, movimento forte. Agora já fazendo parte do nosso hip hop. Sem parar, sem deixar cair. Aqui o lema é um só, esquema é se divertir. Então não há mais o que esperar. É só cair pra dentro para ver no que vai dar. Então vem, vem, vem ver que é joia. Olha, que é tremenda paranoia. Olha, olha, mas que paranoia. Mas que paranoia. Olha, olha, mas que paranoia. Mas que paranoia. Olha, olha, mas que paranoia. Mas que paranoia. Olha, olha, mas que paranoia. Que tremenda paranoia. Mas que loucura. Paranoia pura, disfunção mental de uma mente obscura. Olha aqui, eu vou te falar o que acontece na minha mente. É fácil de explicar. É essa correria, o dia a dia agitado, que deixa qualquer um totalmente alucinado. Eu já não sei mais o que fazer. Alguém para o mundo que eu quero descer. Quero pular da esfera pro espaço sideral. Curtir a minha vida, levantar o meu astral. Numa legal, ficar numa boa. Mas eu moro em São Paulo, cara, terra da garoa. Sossego aqui, pura ilusão. Nos quatro cantos de São Paulo, a noite pera agitação como agora. Joia, tremenda paranoia. Olha, olha, mas que paranoia. Alucinado, eu tô ligado em tudo que acontece. Esquece o que é ruim, o que é ruim esquece. Coisa boa é dinheiro, cerveja e mulher. Fumar um, fazer o que quiser. Sem ninguém encher o saco ou pegar no seu pé. Então vai, agora que é a hora. Vamos cair pra dentro sem ninguém ficar de fora. A festa que está boa não tem hora pra acabar. Oba, tá todo mundo louco? Louco é pouco, todo mundo alucinado. Hipnotizado pelo nosso som. Isso é muito bom. Vem ver que joia, olha que tremenda paranoia. Olha, olha, mas que